Operadora, o 8662-1212, Oceano 212, este é o controle Salvador. Você está agora 77 milhas afastado, passando nível 190. Ajuste, 1022 agora, desça para 4000, direto Duna para o ILS. Obrigado, 1022 no ajuste, direto Duna para o ILS. 62, 12, descendo para 4000. Oceano 212 está passando 10.500, reautorizando para 2.000 pés, está voando sobre a água. 2.000 pés na descida, 6212, obrigado. Oceano 212 está autorizado a aproximação à ILS. Negativo, autorizado à ILS, camarada final. Oceano 212 está passando duna, intercepta o curso do localizador. Reduz a check trem, chame a torre, 1186. 1186, Charé, 3600 controle, ajuste agora no 022, desça para 4000 direto duna para o ILS. Oceano Salvador, é o 6212 da Oceania. O 6212, reporte Anjo da Juliette. Reportará Anjo da Juliette. Um tráfego saindo do pátio agora, senhor? Contemplou o 6212. Ativo, 6212, está livre. Ah, eu tenho, senhor. Obrigado, 6212. Anda GDS ingressando, confirmando a posição 1 pro 6212. 11, firme. 7. 3600 está passando 7000 para 2000 pés, o ano Duna para o ILE. 10 para 2000 na proa de Duna, da 3600. Tá livre o ILS, né? Positivo. Semana estabilizada. senhor, boa noite, Tantan 3152. Boa noite, Tantan 3152.